that amuse me? Olá, amigos do Data Music, estamos começando mais um episódio deste programa maravilhoso aqui pela Rádio Sens. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Roba. E hoje a porra é séria, né, Bi? Tá foda. Hoje tá bem foda o negócio. Tá pesado. Tá, eu acho. Qual que é o nome do episódio de hoje, Roba? Música de banda. De banda, porrada. A história do heavy metal. Quem não entendeu a referência, vai ouvir a Madame música Min. Da Madame Min. Como que era o nome da música? Festa de aniversário? Festa de aniversário. Sim. Vai ouvir a música. A gente devia ter colocado, né? É mesmo. Mas enfim. A gente vai falar hoje, então, sobre este estilo musical tão importante para as nossas vidas, inclusive, sim, né? Nossas formações. Nossas formações musicais foram muito baseadas aí no heavy metal. Que tem toda uma história, todo um desenvolvimento aí de estilos bem interessantes que a gente vai contar agora neste episódio aqui do Data Music. E o que, que as pessoas fazem para depois comentar sobre esse episódio, falar sobre suas bandas de metal preferidas? O que elas fazem, Roba? Elas mandam um e-mail pra gente com o título Música de Banda Porrada pro falecomdatamusic@gmail.com ou então no Facebook, que é Data Music no Face. Com a hashtag metal. Com o emoji do chifrinho, da, sim, mãozinha fazendo chifrinho. Tem esse emoji? Acho que tem, né? Tem, acho que tem. E você pode ouvir também os episódios anteriores do Data Music no mixcloud.com/datamusic. E a gente tá aqui toda quinta-feira às 21h30 na Rádio Sens. E depois, na segunda-feira, o episódio está disponível lá no Mixcloud também. Então chega de falar, porque a gente tem muita coisa para tocar e muita coisa para falar também. Vamos falar de heavy metal então, vamos lá. Bom, o heavy metal teve aí seus primórdios no final dos anos 70, do final dos anos 60, começo dos 70, no Reino Unido principalmente, mas depois acabou indo para os Estados Unidos também. A origem do termo heavy metal é meio obscura. Um dos primeiros usos dela foi pelo William Burroughs, no seu romance de 62, The Soft Machine, e depois ele desenvolveu no romance de 64. Falando aí como o heavy metal como uma metáfora para drogas que viciam. E o pessoal aí da época também descrevia aí o uso do termo na linguagem dos hippies, né? Que eles falavam que o heavy, o pesado, era uma coisa de potente, profundo, e o metal indica um certo tipo de estado de espírito pesado e opressivo. Acho que isso define bem a música, sim, né, Bia? Total. Acho que tem a ver, sim. E a primeira vez que o termo heavy metal foi usado numa gravação foi nessa música que a gente tá ouvindo, do Steppenwolf, em 68, Born to be Wild. Eu colocaria o trecho, mas já passou, né? Então, mas tem a música que eles falam, a parte da música lá que eles falam do Heavy Metal Thunder. Eu achei que ia dar tempo de eu falar e mostrar, mas vocês estão percebendo que não deu. Ouvi, né, lá. Ouvi lá depois, que é bem legal. Quer dizer, não sei, né? Steppenwolf é meio... X, é, né? Enfim. Mas é uma das bandas aí consideradas como de originárias do metal. E durante os anos 70, essa expressão heavy metal, ela foi usada por vários críticos de uma forma um pouco depreciativa, na verdade. Eles usavam o termo meio que de uma forma para detonar a qualidade musical das bandas. Além disso, heavy metal e hard rock foram usados aí indiscriminadamente nos anos 70 como sinônimo para falar sobre uma mesma banda. Então tem assim, tem muito debate sobre que bandas que são heavy metal, que bandas que são hard rock. A gente vai esbarrar nisso aqui num momento aqui do programa. Mas, a grosso modo, hard rock são aquelas que estão mais próximas aí das raízes do estilo, né? No blues, com mais ênfase à melodia. que são as mais categorizadas aí como hard rock, e heavy metal são aquelas que têm um som mais encorpado, com timbre mais saturado, com mais distorção, com riff, aquelas coisas, sim, né? E, inclusive, musicalmente falando, o heavy metal usou muito aí um intervalo harmônico que abrange três tons inteiros, que é uma coisa meio dissonante na música. E isso era... Olha que curiosidade interessante pro Data Music, Rob, olha só. Isso era uma dissonância proibida no canto eclesiástico medieval. Então, os monges chamavam esse intervalo de Diabolos em Música. O Diabo na Música. Que é um nome de um disco do Slayer. Olha só, eu não, sim, sabia disso. Uh-huh. Olha só, vivendo e aprendendo sobre o heavy metal. Você parou de ser metal, né? Eu ainda continuei um tiquinho. É, eu parei faz um tempinho já. Mas enfim, então meio que começou a surgir aí essa associação do heavy metal ao diabo. Por isso, mas não só por isso, mas por causa de letras também. Uh-huh. E orientação aí mais voltada para o satanismo de algumas bandas. A gente vai falar mais disso depois. Por enquanto, a gente vai ouvir algumas bandas aí que são meio que o embrião do heavy metal. Elas não são necessariamente bandas de metal, talvez o caso do Black Sabbath, né? Acho que o Black Sabbath pode ser considerado a primeira banda de metal. É, sim, claro. Né? Mas a gente vai ouvir também o Led Zeppelin, que era uma banda de hard rock, tinha essa coisa da origem no blues. E de fundo aqui a gente tá ouvindo o Deep Purple. Vou até levantar um pouquinho. E o Deep Purple tem essa coisa dos riffs e tal, né? Da coisa do virtuosismo, que são muito características do metal, né? Sim. Mas a gente vai ouvir agora outras bandas aí nesse primeiro bloco de origem e embrião do heavy metal, começando com o Led Zeppelin. Você gosta de Led Zeppelin? Gosto, Robert? Muito, Rodrigo. Ah, que bom. Sim. E você gosta? Eu gosto bastante. Foi uma banda... A minha banda preferida durante muito tempo, inclusive. Podemos dizer que o Led Zeppelin talvez esteja pra mim como o Ramones está pra você. Olha. Será? Não sei. Pode ser. Vamos ouvir então Immigrant Song, que provavelmente é a música mais metal do Led Zeppelin. Vamos lá. That's music. Drive

There's a first call I got to raise a holler. A bottle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go right next Sunday. But Lord, I didn't go to work, I told the boss I was sick, he said. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. I've got to take the weeks, I've got to help up on vacation. To take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, dig this boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Music. Saints. A gente ouviu aí então o Led Zeppelin com Immigrant Song, depois o Black Sabbath com War Pigs, provavelmente aí a primeira banda de heavy metal de verdade, e depois o Blue Cheer, que é uma banda dos anos 60. Essa música aí é um cover de uma música do Ed Cochran dos anos 50, Summertime Blues, e é considerada a primeira gravação de heavy metal ever, de janeiro de 68, olha só. Que legal, não sabia disso. Não é? Sim. E aí, o que acontece depois, Roba? Depois tem a influência do punk no heavy metal e a resistência deste mesmo punk. Olha só, que paradoxo, né? Não é? O que a gente tá ouvindo de fundo? A gente tá ouvindo Venom. Banda que eu odeio com todas as minhas forças. Mentira, achei que você gostasse. Não, meu, esse cara é um escroto. Ele veio pro Brasil, acho que o mês passado ele causou pra um caralho. Chocado. É, ele maltratou as pessoas no aeroporto. A pessoa, ah, eu tô muito feliz de conhecer. Sério? Por quê? Gente, que cuzão do caralho. É. Mas enfim. Era só pra disso. Fazer esse comentarinho. Amo. Nunca gostei dessa banda. Olha a qualidade disso, péssimo. Sim. Nem, né? Na Palm Def acho que é mais limpo que isso. É mais bem feito. Sim. Desculpem a gripe. Depois do Black Sabbath, então, a primeira banda aí posterior de heavy metal foi o Judas Priest, né? Que debutou com o Rock'n'Rolla, que é um disco super consagrado de 74. E virou uma das bandas mais influentes do heavy metal. Beijos, Rob Halford. Beijos, inclusive. E ele é gay, né, gente? Sim. Se assumiu na MTV e tudo mais. Sim, porque sim, somos metais e gays. Metais é melhor, maravilhoso, né? Eu amo metaleiros. Enquanto o heavy metal crescia em popularidade, a maioria dos críticos parecia não gostar muito, né? Não tá muito feliz aí com as músicas. E começaram a levantar objeções quanto à adoção que o estilo havia feito nos espetáculos visualmente, etc. E nas letras, e etc. de novo. As vendas foram diminuindo, né? Porque o metal é assim, como nossas vidas. Você começa amando e depois ele vai perdendo suas forças. Porque você vai começando coisas novas. E o que saiu depois? O punk rock. Exato. Que é muito mais legal que o heavy metal. Embora, gente, não é uma crítica. Eu gosto muito, muito, muito mesmo de heavy metal. E aí começaram a surgir as bandas underground do heavy metal, né? Até hoje, inclusive. Uma delas foi o Motorhead, que foi fundado em 1975. Saudades Leme, que deixou a gente aí em 2014. Rest in peace, Lemes. Sim, Lemes. Ele era um cara mais... Lemures. Acho que, sei lá, o Leme é um dos caras mais fodas que já existiram, eu acho, assim, da música. Principalmente de metal, barra rock, barra punk. Enfim, o que eu tava falando mesmo? Que o Motorhead surgiu. Sim, e aí o Motorhead surgiu e o mundo mudou. E o lance do Motorhead é que justamente eles bebiam um pouco aí dessa influência do punk. Sim, né? Total, com certeza. O Motorhead não é uma banda heavy metal, nunca achei e nunca vou achar. Exato. Acho que é super rock and roll, enfim. E aí, enquanto eles absorviam o punk, teve uma galera que foi justamente pro outro lado da resistência. Uhum, que é a onda do New Wave of British Heavy Metal, né? Que lançou aí um monte de bandas, que algumas estão aí até hoje, né? É, bastante, né, inclusive. Sim. Que... Me perdi, Rodrigo, me ajuda. Então... O Iron Maiden, o Saxon, Death Leopard, tem... O próprio Venom surgiu na New Wave of British Heavy Metal. Aquela banda que o Metallica gostava pra caramba. Diamond Head. É tudo dessa safra aí. É dessa galera toda. Inclusive, a gente ouviu o Venom e agora a gente tá ouvindo o Death Leopard com Eu Não Quero Tocar em Você, Oh Baby. Vamos ouvir um pedaço. Ou seja, a New Wave of British Heavy Metal realmente tinha vários extremos. Sim, aí, né? Várias vertentes. Música essa, inclusive, que a gente tocou lá atrás no episódio de versões. Exatamente, né? No episódio 4. Uhum. Meu, como você sabe? Porque eu tenho uma memória fotográfica passada. Louca. Né? E aí as bandas de metal começaram a endurecer os seus sons, né? Começou a ser uma coisa mais trabalhada, com elementos de blues... E colocando sem andamentos... Elementos, desculpa. Ficou uma coisa um pouco mais... É o teleprompt, gente, assim. Desculpa. Passou rápido demais. O blues ficou ali com a galera do hard rock, sim, né? Do Aerosmith, por exemplo. Uh-huh. É uma banda de hard rock com muita influência do blues. E o metal, não. Já foi uma coisa mais quadrada, mais rápida e sim, mais... Sem swing, toda digamos. Cagada. Sem swing. Sim. Então a gente vai ouvir aí, como falamos lá no começo do bloco, o Judas Priest com Breaking the Law, que é um clássico, e o resto a gente comenta quando a gente voltar. Arrasou, vamos lá. Tata Music. There I was coming. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Kill for gain, I shield to maim. We don't need Então a gente ouviu aí o Judas Priest com Breaking the Law, que é do British of Steel, álbum de 1980, que veio bem aí nessa época da New Wave of British Heavy Metal, que de onde a gente ouviu também o Iron Maiden com Two Minutes to Midnight e o Saxon com Crusader. Porém, antes disso e depois do Judas Priest, que eu complico tudo, né? Não. A gente ouviu também o Motorhead com Ace of Spades. Maravilhosa. Que é um grande ícone deles, né? Sim. E pode falar, então? Pode, arrasa. Posso prosseguir, né? Pode. A gente vai, então, agora no terceiro bloco falar sobre a melodia, o virtuosismo, a teatralidade e os cabelos bem cuidados do heavy metal. Arrasou. Adorei os cabelos bem cuidados. Não é? É. Muito creme rinse. Franja, chapinha, pente, né? Quente. Então é isso, a música clássica ela acabou sendo outra grande influência do heavy metal, desde os primeiros dias do gênero, né? Isso já é um pouco claro. E alguns músicos tinham formação clássica e usaram essa formação para desenvolver o virtuosismo de guitarra e tornar o heavy metal mais melódico, como o Ingmar Malmsteen. Que a gente está ouvindo aqui, vamos ouvir um vamos pedacinho. Vamos ouvir um tiquinho. E acho que aí fica bem clara a influência da música clássica no heavy metal. Total. Você, né, gosta? Não. Tá. Acho bonito. Eu gosto em outras bandas, uhum, em outras vertentes, mas o Ingmar Malmsteen, por exemplo, eu não gosto. Tá. Não, na verdade, você gosta assim, tipo, desse estilo, não? Sim. Sim. Gosto, acho legal. Eu acho bonito. Sim. Mas não gosto. Beleza. E aí, então, para os anos 80, nessa passagem para os anos 80, muitas outras bandas começaram a retomar o estilo teatral dramático das bandas de glam rock e hard rock dos anos 70, entre elas o Kiss, o Alice Cooper, maravilhoso, e passaram a falar de outros temas nas letras, saindo da mitologia e do ocultismo e retomando as raízes do blues ao falar de sexo, por exemplo. E assim, bem machistinha. Bem machistinha, né? Como sempre. E tipo, acho que o metal, né? Tipo mulher objeto e etc. Metal, né? Futebol, mulher e rock and roll, né? É, pois é. Meu cu. Até me perdi de ódio. Uma das bandas que mais une esses dois pontos é o Van Halen. Sim. E nessa época surgiu o hair metal. E a Califórnia se torna o point do metal entre as fronteiras do hard rock e o heavy metal. Lá no começo, quando eu disse que as coisas voltam a ficar meio obscuras, é bem aí, né? Porque o Van Halen é uma banda de heavy metal ou é uma banda de hard rock? Eles começaram mais na vibe do metal, uhum, mas depois eles foram amolecendo e fazendo aquelas baladinhas, principalmente quando o Sammy Hagar entrou. Sim. E aí acabou virando uma banda de hard rock, então... Acho que, né, a partir do Sammy Hagar é total hard rock, né? Sim. Total. Então muito pop, assim, muito vendável, né? Tem sempre essa... Muito vendável, não. O Van Halen já era. É. Mas eu acho que ficou muito novela da sete. É, né? Novela da sete é um termo ótimo, inclusive. E é isso, essa coisa aí dessas fronteiras bem tênues aí entre o hard rock e o heavy metal, isso é bem, bem comum, principalmente nos anos 80, né? Sim. E aí a MTV contribuiu para que esses estilos e vertentes se tornassem cada dia mais populares, né? E a cena do metal foi caracterizada como uma subcultura da alienação. Bonito. Olha só, né? Com seu próprio código de autenticidade. Esse código, ele coloca algumas exigências sobre os artistas, que é parecer sempre completamente dedicado à música e leal à subcultura. Aquela coisa do metal também, né? Tem que ser metal pra sempre. Total. Ai, o Metallica se vendeu. Ai, o Ratos de Porão. Ai, meu cu. Dois. Meu cu, dois. E os estudiosos de heavy metal. Maravilhoso isso, gente. Obrigado, Wikipedia. Maravilhoso. notaram a tendência dos fãs em classificar e rejeitar alguns artistas. E outros fãs, como posers. Eu amo essa palavra, eu chamo as pessoas de posers até hoje. Eu também. Sim. Que fingem ser parte de uma subcultura, mas não são considerados... são considerados sem autenticidade e sinceridade. Aquele famoso metal de boutique, punk xixi, punk de cera, né? Sim. É punk isso. De cera é maravilhoso. E as bandas de hair metal, e a gente vai ouvir algumas aí nesse próximo bloco, elas caem nisso, né? Porque elas não deixam de ser bandas de heavy metal, apesar de estar aí meio que fronteirando com o hard rock, mas no fim das contas são banda de metal mesmo. Mas por ser uma coisa mais acessível e a coisa do cabelo bem cuidado, a cara de menina e o clipe na MTV, né? Então acaba rolando essa coisa do tipo, ah, são posers, não são metal de verdade. Uhum, né? Sim, maravilhoso. Enfim, metal realmente é uma coisa bem peculiar, né? Sim. Principalmente em relação ao comportamento dos fãs. Mas vamos ouvir então? Sim, vamos ouvir então o Van Halen, ou Van Halen, ou VH, sei lá. Com Hot for Teacher. Vamos lá. Tato Music. Education that I missed, but then my homework was not. don't feel dirty. Então, nesse bloco, a gente ouviu o Van Halen com Hot for Teacher. Depois teve o Motley Crue com Girls, Girls, Girls. O Quiet Riot com Come On Feel The Noise. E, por último, o Poison maravilhoso com Unskinny Bop. E foi esse bloco rompendo aí essa... ou misturando essa fronteira aí do metal e do hard rock, né? E essa música do Quiet Riot é um cover do Slade, né? É. Que, se eu não me engano, a gente tocou essa música no nosso episódio de Glam Rock. Essa música mesmo? Eu não lembro qual música foi, mas eu lembro que a gente tocou Slade. Acho muito provável que tenha sido essa mesma, hein? Uhum. Enfim, o metal, com o tempo, né, ao longo aí das décadas de 80 e 90, eles foram se desenvolvendo e saindo também um pouco do mainstream comercial, né? Existe aí um consenso, até com base aí num crítico chamado Gary Sharp Young, que criou uma enciclopédia sobre o metal, que a gente pode dividir o metal underground em 5 grandes categorias: o thrash metal, o death metal, o black metal, o power metal e os subgêneros relacionados ao doom e ao gothic metal. É muita coisa, né? Que coisa, não. Bom, vamos ficar aí nas principais. O thrash surgiu no começo dos anos 80, influenciado pela New Wave of British Heavy Metal e pelo hardcore punk, né? Então, por isso que ele é um pouco mais acelerado e tem até essa vertentezinha aí das músicas mais aceleradas, que são conhecidas como speed metal. E com a ascensão do thrash, as letras do metal passaram a incluir também uma outra temática aí, com críticas sociopolíticas. E o subgênero foi popularizado por 4 bandas conhecidas como Big Four of Thrash, que são o Metallica, o Anthrax, o Megadeth e o Slayer. A gente não vai ouvir Metallica nesse episódio, e não vai ouvir Megadeth também, porque a gente já tocou no nosso episódio 5, uhum. Amigas e Rivais. Sim. Então dá uma olhadinha em mixcloud.com/datamusic, no episódio 5, Amigas e Rivais, que a gente conta toda a treta entre o Metallica e o Megadeth. Basicamente, a gente não vai ouvir Metallica porque é muito ruim. Grata. E Megadeth a gente tá ouvindo aí de fundo, vou até subir um pouquinho aqui. Essa música do Megadeth se chama Hangar 18, porque a gente tá no Brasil. Isso. Né? Então tá bom. E o Slayer e o Venom, né, que a gente ouviu de fundo também lá atrás, da New Wave of British Heavy Metal, contribuíram também para a ascensão do Death Metal, que é um movimento que surgiu na América do Norte e na Europa, adotando elementos da blasfêmia e do satanismo. Olha só que legal. Blasfêmia. E o estilo usa muito também da velocidade do thrash metal e do hardcore. E o black metal, que talvez seja um irmãozinho aí do death metal, ele usa vocais agudos ou guturais, atmosfera darks, e não necessariamente se associa ao satanismo, mas muitas bandas se inspiraram no paganismo antigo, promovendo um retorno aos valores pré-cristãos. Algumas bandas e fãs do black metal escandinavo do início dos anos 90 foram associados a atos de violência como incêndios criminosos de igreja. E em 93 teve aquela grande treta que o Varg Vikernes, não sei se é assim que fala, quem liga, vocalista do Burzum, matou o Euronymous, que era vocalista do Mayhem. Essa galera do black metal é bem, bem maneira mesmo, né? Super amigues. Indo aí um pouco pro lado da luz, a gente tem o power metal, que começou em meados dos anos 80 com os alemães do Halloween. E essa vertente aí junta os riffs energéticos normais do heavy metal com uma abordagem mais melódica, vocais limpos, bem aí no estilo do Judas e do Iron Maiden lá no comecinho, e também um pouquinho com a velocidade do thrash metal. E o metal progressivo, que também é mais ou menos aí nessa mesma seara aí do power metal, junta tudo isso com uma abordagem de composições complexas das bandas de progressivo dos anos 70, tipo Rush, Yes, King Crimson e etc. A gente podia fazer um episódio de rock progressivo, né? Claro, por que não? Ia ter três músicas de 20 okay. minutos cada. Mas pode ser uma boa, né? Então agora o que a gente vai ouvir nesse próximo bloco, é um bloco bem longo, inclusive, vai ter bastante coisa aí do thrash, do death metal, do power metal, do metal progressivo, todas essas vertentes bonitas aí. E a gente vai começar com uma de um dos Big Four of Thrash, que é o Anthrax. Você gosta muito de Anthrax, bastante, não gosta? Bastante, essa linda canção, Indians. Inclusive você que a escolheu para estar aqui no programa. Sim. Então vamos ouvir aqui o Anthrax com Indians. That's music. We'll be right back.

Touch Music. 6. Yes. I push my fingers into my eyes. It's the only thing that's always stopped me. A gente ouviu aí, então, começando com três grandes expoentes do thrash, né? O Anthrax com Indians, o Slayer com War Ensemble e o Sepultura, nosso Sepultura do coração aqui do Brasil. Sim. Com Arise. Depois a gente ouviu Danzig com Mother, pra dar aquela quebrada. Gostosa. O Danzig, que já foi vocalista dos Misfits. Uma então, das minhas bandas favoritas. Sim. Então era mais punk rock, e aí depois enveredou pro metal e flertou com o doom metal, né? Sim. Por isso que ele tá aí. Depois a gente ouviu o nosso Angra com Angels Cry, expoentes aí do power metal. Ficaram amigos do Kai Hansen lá do Halloween, de todo aquele povo da Europa. Porque esse estilo só funciona lá mesmo. Claro. E... Inclusive hoje o Kiko Loureiro é guitarrista do Megadeth. Verdade, exatamente. Sim. E pra terminar, a minha banda de metal preferida, o Dream Theater com Corey na Web. E o que a gente vai falar agora, Roba? A gente vai falar das fusões do metal, né, nessa última parte do programa, que é onde o grunge, rock alternativo começaram a tomar espaço do metal e começou todo mundo aí se misturar. E o resultado disso é o Pantera, o White Zombie, o Industrial do Ministry e do Fear Factory e por aí vai, acho que até chegar... Sei lá, lá no New Metal, né? Que não interessa pra gente muito. Não mesmo. Então, começou a sair aí um monte de banda misturadinha. O Crossover, né? Que é bem conhecido, essa vertente do metal. Sim. Crossover é bem legal, alguma coisa. E a gente vai ouvir, então, três bandas aí, por último. E antes de pedir, a gente vai fazer diferente, vamos se despedir. Depois ouvir as músicas, né, Rodrigo? Isso. Exatamente. E o que você quer falar? Quer falar alguma coisa? Eu só queria dar uma conclusão aí. Na verdade, o metal ainda sobrevive aí e nem... Que fala? Eu ia resumir o bloco, tipo, falei nada. Resumi, foi só uma frase. Não, mas você falou praticamente tudo que era importante. Sim. Pra falar sobre esse bloco. Mas o metal continua sobrevivendo aí e não a base de aparelhos. Tipo, tá sobrevivendo de verdade mesmo. E tem muito subestilo aí, vertente nova, que eu nem conheço direito, tipo Mathcore, um tal de Djent, D-J-E-N-T, que é baseado em distorção, dissonância e polirritmia. Tem uma banda que chama Meshuga. Ai, me suga! Que é... eu sempre olho essa banda e falo, me suga! Que acho que é dessa vibe bandas aí, engraçadas, né? Que a gente não acompanha mais. E tá rolando uma New Wave of American Heavy Metal, olha só. Que coisa, só, né? Né? Começou aí em meados dos anos 2000. E uma das grandes coisas que contribui para que o Heavy Metal continue sobrevivendo é a subcultura masculina, né? Então a maioria dos fãs do Heavy Metal são em grande parte jovens, brancos, do sexo masculino e da classe trabalhadora, né? E eles são realmente muito unidos, então tem aquela coisa de fã-clube, a identificação pela vestimenta, pelos cabelos e tal. Eles têm toda uma coisa de publicações voltadas ao metal e sites especializados. Então, assim, isso é bom e ruim, porque o fã de heavy metal costuma ser muito excludente. Nós, por exemplo, que somos gays e gostamos de metal, não somos muito bem vistos. Não mesmo. Entre os fãs de heavy metal. Então a gente acaba ouvindo em casa, porque é o que dá, né? Uhum. E também tem essa coisa de ser, algumas vezes, um tanto quanto machista, homofóbico e afins, né? Então fica aí esse recado pra que o... Vai deixar esse Slipknot aqui de novo. Ah, tudo bem. Aí foi pro Rainbow. É isso então que eu queria falar. Sim. Eu acho que é legal que todo mundo possa curtir qualquer outro estilo de música sem ser julgado ou excluído por ser quem é, né? Sim. Tipo, ah, você não pode gostar de metal porque você é gay, ou ah, você não pode gostar de Pablo Vittar porque você é metaleiro e por aí vai, né? Nós somos resultado disso, inclusive, né? Eu sempre gostei de tudo, você também. Exato. Não de tudo, né? Nós sempre fomos muito ecléticos. Sim. Eu nunca gostei de uma coisa só, de um estilo só. Eu nunca fui essa pessoa. Exatamente. Enfim. Mas aí, com essa mensagem positiva, e com o Ronnie James Dio cantando no fundo, porque a gente nem falou dele, né? Uhum. Coitado, que Deus o tenha. Criador da mãozinha do metal, né? Ele que criou a mão do metal, exatamente. Então, rest in peace, Ronnie James Dio. E a gente vai encerrar, então, com essas outras três bandas aqui. A gente vai tocar o... Opa, que deu um pau aqui. A gente vai tocar o Pantera com Unbroken. Depois a gente vai tocar o... Me ajuda, Bi. Suicidal Tendencies com I'll Hate You Better, que é linda essa música. Que é uma banda que misturou o skate com o metal. Sim, total crossover, né? Né? E o White Zombie com More Human Than Human. Que já é uma coisa mais... Não é industrial, tipo Ministry, mas tem um pouquinho disso também. É uma coisa do eletrônico. Você sabe que eu acho que o Pantera e o White Zombie, o começo do New Metal tá aí. Chupa essa manga, Brasil. Fim. Eu acho. Né? Eu acho válido. Uh-huh. A gente espera que vocês tenham gostado do Data Music Metal. E a gente volta, então, em breve com mais um lindo episódio. Tem algum recado, Robo? Não, só se quiser escreve pra gente toda quinta-feira, então, na SENS, 21h30, www.senscast.org. Arrasou. E depois segunda-feira nas plataformas de podcast, no iTunes e no Mixcloud. Arrasou, Bi. É isso aí. Vamos lá, então, começar com o Pantera. E a gente se vê em breve. Um grande beijos. Beijos. Data Music. I wonder if what's my end up happens. Music.